Apenas mais um culto no lar. Para as irmãs que iam orar, era apenas mais uma oração. Para cantar no conjunto, era mais um louvor em que sentiria a unção do Espírito Santo. E para o pastor, para o pastor, era mais um sermão. Para as crianças era mais uma vez na escolinha iam aprender a lição. E para o pregador que foi convidado pra pregar, e para o cantor que foi convidado pra cantar, era mais uma vez, era apenas mais um louvor. Aqui na